procede da boca de Deus. Busque a Deus. Entra no teu quarto, fecha tua porta. Ore ao teu pai e não seja hipócrita. Pois cada palavra já entrou em órbita. Você não pode ver, mas ele tá aí. E tudo que disser, ele vai ouvir. Pense bem em cada frase, pois ele conhece bem cada fase. Sabe o que cê passou, sabe o que tá passando. Conhece seus B.O., sabe o que tá pegando. Não adianta nada, chega resmungando. Ficar repetindo, ficar groselhando. Sem grosa, muda o rumo da sua prosa. Mano, acorda, vamos, agiliza. Esquece o que cê quer e busca o que precisa. Mano, acorda, vamos, agiliza. Esquece o que cê quer e busca o que precisa. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Cê pensa no que vai beber, pensa no que vai comer. O bicho que não pode ter, inveja quem não pode ser. Pra que isso, pra que tanto, din-din no banco. Pra que ouro no pescoço, se por dentro é latão. Pra levar o seu relógio, eles cortam sua mão. Preocupação em vão, dentro da sua cabeça. Planeta avareza, raleca é ser nobreza. Nas terras de Eoa, ninguém entra sem pureza. Passarinho no trabalho e tá sempre de papo cheio. A gente dá o sangue e tá sempre no perreio. Eita, bicho feio, é o bicho do dinheiro. Que joga mano contra mano e quer entrar no meio. Esqueça sua vontade, rasgue sua lista. Buscar primeiro Deus e a sua justiça. Esqueça sua vontade, rasgue sua lista. Buscar primeiro Deus e a sua justiça. Pois nada desse mundo vai subir. Traças corrói, ferrugem destrói. Ladrões arrouba e rouba o que o homem constrói. Nada da sua casa tem muito valor comparado às riquezas que vem do Senhor. Não sofras em vão, pois onde estiverem suas riquezas, lá estará o seu coração. Deixe que é daqui aqui, pois nada desse mundo vai subir. Traças corrói, ferrugem destrói. Ladrões arrouba e rouba o que o homem constrói. Nada da sua casa tem muito valor comparado às riquezas que vem do Senhor. Não sofras em vão, pois onde estiverem suas riquezas, lá estará o seu coração.